Para todos, boa tarde. O Lança Chamas FM Estéreo da Comercial, sábados 18h19. Kiss, já informação nova. E para o álbum Animalize, aqui um dos títulos retirado para single de início e desse álbum, Heaven's on Fire. Kiss, Heaven's on Fire, o início do Lança-Chamas de hoje, que incluirá mais uma rubrica de Zika, os filhos do metal, desta vez dedicados aos filhos da Espanha ou do hard rock espanhol e com um foco especial, como foi anunciado na última semana, para os Evo e Ángeles del Infierno. Entretanto, um dos destaques para a tarde de hoje, ou melhor ainda, para a nossa escassa hora de hoje, Stiller. Chamas é um dos destaques de hoje, o Stiller, não fazer confusão, como o próprio Zika há pouco nos chamou a atenção, com o grupo norte-americano do mesmo nome, escrito exatamente da mesma maneira, ST2SLER, estes são alemães federais, Stiller. Someplace in hell. Someplace in hell. Gonna find some place in hell. Someplace in hell. Still ain't walking on and on. Find some place in hell. Some place in hell. Let's run it down. Here is Jack Jado of the gown. And the Reaper shaking hands. Gonna find some place in hell. Para o Stiller e também no lança-chamas de hoje, Crocus, The Blitz. We'll be right back. Dois excertos para The Blitz, o novo dos Crocus Bonjour Blitz, um velho original dos Sweet, adaptado aqui pelo grupo suíço em álbum, pela primeira vez produzido por Bruce Fairbairn. O outro tema, Rock the Nation. Chamas FM Estéreo da Rádio Comercial, foram faixas, duas para cada um dos destaques da nossa emissão de hoje, Crocus do álbum Blitz e os alemães federais Stiller. Música. Filhos de Metal. Heavy metal espanhol, Hebo. Animal de Ciudad. Foram os Hebo, grupo originário de Barcelona, gravado e produzido em Londres nos Power Plant Studios, constituído por dois guitarristas, baixo, baterista e vocalista, apostaram em grande, tentando seguir as pegadas dos consagrados Barón Rojo. Hebo é um nome a fixar. Mas não ficamos por aqui e vamos falar-lhes de outra banda, desta vez de Madrid, os Ángeles del Infierno. com formação idêntica à do Zebo, preferiram gravar em Ibiza, no Mediterrâneo Studios, onde, por exemplo, já estiveram os Judas Priest. Foram produzidos por nomes bem conhecidos do meio, tais como Dave Holland e Brad Davis, e os resultados são positivos. Deste álbum de nome Pacto con el Diablo, primeiro dos Ángeles del Infierno, escolhemos Maldito sea tu nombre. Foram Filhos do Metal Espanhol. Voltaremos dia 1 de dezembro. Até lá, boa tarde. Lança-chamas FM Mistério da Rádio Comercial até às 19, mais um número dos Filhos do Metal, hoje dedicado a duas bandas espanholas, uma de Barcelona, outra de Madrid, respectivamente Ebol e Ángeles del Infierno. Filhos do Metal apenas a 1 de dezembro, saltando, portanto, o próximo fim de semana. Chamas para além do Zika com os Filhos do Metal e dos destaques para o Stiller, que retomaremos dentro em pouco, e dos Crocus, foi ainda uma solta, esta relativa aos holandeses I Wait Child e ao penúltimo álbum Storybook Heroes. We'll be right back. Um dos destaques do lança-chamas de hoje, os Steelers Alemães Federais. Não esquecer que há um outro grupo norte-americano de nome igual, escrito também da mesma maneira, Steelers. Estes são os Alemães Federais de Rodamos Já. Chains Are Broken, Gonna Find Some Place in Hell e ainda Colored Princes e Love for Sale. Chaves foi mais um nome novo para alguns de vocês que aqui rodou Steelers, grupo da Alemanha Federal. Até às 19 FM estéreo do comercial, lança chamas a Outro Rock Heavy Metal Kent, Crocus, The Blitz. We'll be right back. Outro dos destaques para o lança-chamas de hoje, à parte os Steeler da Alemanha Federal, são os suíços Crocus, este álbum francamente orientado para o mercado norte-americano, o novo The Blitz, onde ouvimos já Ballroom Blitz, Blitz, versão do velho tema dos Sweets, e três originais do quarteto Crocus, Rock the Nation, Odd Stuff e, finalmente, Ready to Rock.